3, 2, 1. Então, como é que é, people? Tudo bem convosco? Sejam bem-vindos a mais um Nerds e Furiosos. Como é que vocês estão? Your time, Toaster. Pois é, o meu time, só que tipo, eu gostava que fizesse aquela cena de meu nome é LV e ele alto, e estou aqui com o Toaster e vamos os demais. Ah, sei lá que se foda. Mas vou. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um excelente podcast do Nerds e Furiosos. Com o vosso co-host Toaster. Eu pensava que eras tu dono do podcast e eu o co-host. Não, nós tecnicamente somos co-hosts, porque eu não digo que o podcast é meu, eu digo que o podcast é nosso. Comunismo a valer. Porque, basicamente, podes meter tipo no fundo o hino da União Soviética a tocar enquanto eu disse isto, quando estiveres a editar esta merda. Ah, e não te esqueças de meter o Spotify explícito, porque eu digo muitas asneiras. Então... Isto já está com o Spotify, tem todos os nossos podcasts explícitos, tipo. Porque eu só digo asneiras. Literalmente. Porque eu numa frase manter as caralhadas, tipo, seguidas subconscientemente. Tenho um ombro, estou com dores no ombro. Isto vai ser o podcast mais... Mais duro que alguma vez fazer na puta da vida. Yeah, é que, tipo, nem sequer começamos a falar sobre o que vamos falar hoje. E já estamos a falar, tipo... Estamos a falar, deixa todo lado. Eu acho que é por isso que o nosso podcast fez tanto sucesso com todo tipo de coisas. É porque, tipo, nós chegamos a um ponto e estamos a falar de merdas tão aleatórias que tipo... É mais interessante a merda aleatória que nós estamos a falar do que propriamente o tema do podcast. Eu acho que é isso. Digam-me a vossa opinião, tipo... Ah, não, mas vocês não podem dar opiniões, caramba. No Spotify, não. Mas como tu ainda não me mandas... Tipo, mas eu costumo postar isto no YouTube. Porque ainda não tenho o áudio do... Tu não postaste, ainda não postaste isto no YouTube? O primeiro episódio, se ser podcast, não, porque eu não tenho o áudio. Não me chegaste a mandar o fecheiro. A sério? Por isso... quando este podcast estiver no ar e, tipo, vocês quiserem, tipo, fazer comentários e o caralho que façam, tipo, no YouTube... Eu não, se calhar vamos criar... Eu depois trato de criar o canal todo. Ou já tens? Eu já tenho o canal criado, já tenho conta do YouTube. Eu posso mandar, tipo... Acho que até tenho a password. Podemos bater aquele canal com o caralho e tipo metemos um. Não é que eu tenho um canal secundário, tipo no YouTube. Estava a meter lá. Tenho tipo. No teu canal de shitpost? Não, o cantinho do Lidi. O terceiro que eu te falei. Tenho três canais no YouTube. Mas eu só importa o primeiro, o resto é só mesmo. Eu tenho um canal que é. O canal que eu tenho as minhas merdas aleatórias, que é a minha conta principal do YouTube, e depois tenho o procrastinador profissional, tenho o vídeo de Minecraft. Deu a jogar tipo Survival Games. Epá, então a gente tem que começar por algum lado. Eu nem sei, eu estou para tipo renomear o procrastinador profissional, passar todos os vídeos do Datoster para o procrastinador profissional, agora com outro nome, e simplesmente. Sei lá. Tipo, começar a fazer vídeos de subreddits. Essa merda dá tipo Git, oh, caralho. É que está o gajo a pensar em Git em vez de pensar em adorar fazer conteúdo. Presente-vos o Toaster, o vosso terceiro número 1 da galáxia. Foda-se, que conheces? Eu sou preguiçoso primeira. Se eu faço Git há 3 anos e tenho 1000 subs, meu, eu não quero saber de Git. Faço Twitch há 6 meses, só tenho 300 followers. Conheço gajos em uma semana que conseguem o triplo que eu. Também, esses jogam Fortnite e CS. Eu jogo qualquer... Eu sigo uma cena que não dá sucesso na Twitch, que é Variety. CS, eles jogam CS porque CS é aquele jogo que dá views. Epá. Porque é que acho que eu comecei a jogar Valorant, carago? Falando nisso, o Valorant lixou-me o computador todo. O anti-cheat, o Vanguard, lixou-me o computador todo. Tive que desinstalar mesmo o Valorant. Que eu já não sabia o que fazer. Juro, tipo, eu estava... Pois, quer dizer que o Quantistito do Valorant é um bocado para o intrusivo. Sim, é um muito intrusivo. Tipo, eu estava com o Valorant, tipo, ontem, eu era para começar a live, não consegui iniciar o chatbot. O chatbot não me deixava iniciar. É sério que não tenho tido problemas com o Vanguard? É tipo, algo para tu usar, tipo... Não, tipo, a cena do Vanguard, tipo, eu ontem vou explicar aqui e expor o meu problema. Tipo, o meu problema era, eu não conseguia abrir o chatbot simplesmente não abria, eu clicava em conectar e ele ia logo abaixo. Uhum. Depois, tipo, eu voltei e meia, deitei no gestor de tarefas, procurei pelo Vanguard, comecei a fechar tudo que achei que era mais no gestor de tarefas, fechei. Portanto, cheguei ao Vanguard e eu, bota deitar isto abaixo. Tentei de novo e foi. Também, as minhas ventoinhas desligaram-se do nada. Eu fiquei super assustado. Porque o meu computador também... O meu computador é um bocadito bom, mas se eu tivesse a jogar algo pesado, o meu computador ia à vida. Porque eu não tinha as ventoinhas ligadas e só reparei, tipo, passado um tempo. Eu estive ali à porrada, a forçar as ventoinhas a ligar. Porque as minhas ventoinhas ligam por... Eu tenho, tipo, o software para ligar as ventoinhas. Para escolher a velocidade delas. Tu tens software não arrancava por nada. By the way. Que eu já não me lembro. Tu falaste nisso na altura quando compraste. Tinhas um i5, acho que era de 7ª geração. E qual que era a placa gráfica? Tenho uma 1080, 6GB. É verdade. O computador até foi barato. Não tens um computador, caralho. Já tenho um computador bom por 800 pau. Para o computador que é, ainda tenho um hexacore. i5. Dá para o que eu quero. Dá para o que eu quero. Dá para jogar os meus joguitos. Dá para fazer streaming. Está excelente. Não, a cena... Depois eu não conseguia conectar nenhuma VPN. Porque, por exemplo, eu uso uma cena chamada Quest Mode. Que é uma plataforma que alguns streamers usam para conseguirem dar sub gratuito. Para tu consigas ter um sub gratuito nesse streamer em questão. Então, tipo, como eu não quero estar a pagar 5€ por mês aos meus streamers que eu realmente gosto, eu uso o Quest Mode, que é tipo, faço umas quests. Tipo, é daquelas quests que tipo, aparecem. Tipo, chega até nível 5 no Candy Crush, joga esta porcaria. Então, tipo, eu para isso eu tenho que usar VPN na América, porque eu não consigo jogar isso normal. Não consigo jogar isso em Portugal. E não estava conseguindo jogar com a VPN na América. Eu estava mesmo a fritar. Depois vou ver, tipo, era do anti-cheat. Eu disse, ok, estou farto disto, vamos instalar o Valorant e quando a cena estabilizar, talvez volte a instalar. Não que não goste do jogo. Eu não gosto de FPS. Estou a adorar Valorant. Eu não gosto de FPS, eu não gosto de CS e estou a adorar Valorant. Não sei o que é que se está a passar com aquele jogo. Tipo, gosto mesmo do jogo. Talvez eu também gostasse do jogo. Vocês fizeram um vídeo sobre isso. Então, que sei, é tipo, eu ouvi uma explicação o porquê que a Valorant é tipo tão bom, em termos de tipo, é um jogo tão bom. Ao que parece tem a ver com a maneira como o jogo é, tipo, tem a ver com as mecânicas do jogo, mas também. Mas nós estamos aqui a falar sobre isso, mas isso nem sequer é tipo o fucking ponto que nós estávamos a ter do tema do podcast, já, tipo. Já, não quero, tipo. Fala o que quiseres. Só para teres noção, este podcast era para falarmos sobre Marvel e DC. Era Marvel vs DC. Yeah. Ainda voltamos a esse tema. Continua com o teu tema. Então, Valorant, a cena do Valorant é que, tipo, já jogaste CS? Só 1.6, nunca joguei CSGO. Ah, fuck, agora só não consigo jogar 1.6. eu não sei se foi, tipo, se é nostalgia, ou se é que sou eu que estou farto, tipo, da bullshit do CSGO, mas eu agora sou, tipo, a minha cena agora é, tipo, CS 1.6, tipo, volta e meia, num servidor português. Tem tipo, está sempre com gente a jogar, eu não percebo essa cena. Tipo, eu vou lá, tipo, às 2 da manhã, está lá tipo 15 pessoas a jogar. No CS 1.6? No CS 1.6. Oh, o pessoal tem PC mesmo podre e não consegue jogar CSGO. A série que é o servidor de Portugal e tu ouves as vozes, é tipo... É ágil, tipo, se calhar foi preciso quase 30 anos para jogar, tipo, a mandar caralhadas uns para os outros, a insultar, e caralho, a chamar as chitas uns aos outros, tipo... Não, isto é uma teoria, ou as duas uma, ou eles têm um PC tão podre que não conseguem jogar CSGO, porque CSGO está de graça, não tenho desculpa a dizer que não estou para pagar, ou eles amam mesmo a puta do jogo e tipo, odeiam um CSGO, ou então têm 40 anos. Fogo, o CS 1.6 é legitimamente sólido. Acho que CS 1.6 já... Eu, tipo, que eu jogo vai fazer agora 10 anos? Eu jogo agora porque estás a ver, tipo, comprei-o. É possível comprar CS 1.6? Já, yeah, está a vender na Steam. A sério? Já, yeah. É tipo, custa tipo 5€, o que é que é? Acho que nem é isso, peraí, deixa eu ver o preço. Agora estou curioso, que eu não sei o preço. Eu lembro-me que eu comprei, que eles estavam todos em promoção, comprei... Não, eu comprei o... como é que se chama? Eu tenho aqui... Eu tenho tipo uma cena na minha biblioteca assim, que é só Counter-Strike. Eu comprei o Counter-Strike Condition Zero. Que vem com o Counter-Strike Condition Zero, vem com o Counter-Strike Deleted Scenes, e vem com o Counter-Strike normal. Counter-Strike 1.6, por assim dizer. E tu quando compras um... Veio os outros dois. Por exemplo, eu lembro que eu comprei... Eu não comprei o CS 1.6. Eu veio com o CS... Condition Zero. Então, tipo... Paguei, tipo... Sei lá. Deixa eu ver. O jogo também é, tipo, estupidamente barato. Então... O pessoal não queria pagar, então. O jogo custa 8,19€. Aliás, está mais caro que eu pensava que estava. Mas o que eu comprei, que foi o Counter-Strike... Epá, CSGO está de graça. Eles não têm desculpa para dizer que não querem ir para o CSGO. Ou eles devem ter mesmo amor a 1.6. Fogo, 1.6 é o OG, meu. Ah, eu nunca joguei, tipo... Counter-Strike Condition Zero. Ok, eu comprei o Condition Zero e veio o CS Counter-Strike 1.6. Eu quando jogava CS 1.6, eu jogava... Eu cheguei a jogar, tipo... Não era a versão beta de CS 1.6, era tipo Half-Life Dead Matches. É assim, o Half-Life Dead Match era... Tipo, era tipo CS, mas era com as armas de Half-Life. É, uma online do CS, do Half-Life. Yeah, eu cheguei mais a jogar isso do que CS propriamente. Eu nunca joguei Deathmatch, se é que acreditas. Ouvi dizer que é bom, mas nunca... Ah, eu divertia-me a meter-me, tipo, porque só jogávamos com mapas feitos pela comunidade. Uhum. Eu e a malta. Então eu divertia-me, tipo, eu divertia-me boés, tipo, offline, a explorar o mapa todo, para descobrir tudo que era canto. No dia a seguir chegava à escola, tipo, olha, vamos jogar neste mapa. Então já sabia os spots todos. Ah, yeah. Eu estava ali no cantinho, bonk. No cantinho, bonk. É por isso que eu adoro tanto jogar de sniper. Eu sou péssimo em FPS, eu sou bué mal de mira. Mas tipo, eu adoro jogar de sniper por causa desta cena de... Quando eu era mais novo, eu fazia estas trollagens. Eu já estava tipo nos spots certos, à espera que eles... E só chegava lá, bonk, bonk. Bom. E os gajos tipo, mas ele é tão mau jogador. Mas eu já sei, eu conheço o mapa. Já sei, já conheço o mapa, das pontas do mapa já. Já vai lá, tipo, sei. Conheço todos os cantinhos do mapa. E tipo, eu passava horas a experimentar mapas comunitários, meu. Horas. Era isso. Aliás, ia dizer alguma coisa? Aliás, um dos mapas que tipo, cimentou Counter-Strike, que é o Dust 2, era o mapa da comunidade para o CS 1.6. Sim, eu sei. Mas, isso. A história do Dust 2 é tipo. E acho que estava a ser trabalhar tipo no Dust 3. O gajo estava a trabalhar no Dust 3. Ainda estava a trabalhar nele. Que é tipo. E não, aquele meme de X1 no Dust 2. Fuck, é Dust 2 é do caralho. X1 só vale faquinha? Dust 2. Era assim que. Eu lembro-me que era assim que se jogava com a malta. Quando eu era mais puto, ia para o 1.6. Saía alguma treta. X1, 1.6 no Dust 2 à faquinha. Bora! Não é fala. Sei que era, caralho, na altura. E olha que eu não gosto nada de FPS. Eu só jogava 1.6 também para agradar à malta. Tu estás como eu, estou com LOL, porque eu não gosto de jogar LOL. Eu LOL tem sido um jogo que eu tenho ganhado ódio. Não é outra palavra, é mesmo ódio. Ah, eu já me fartei de normals, tipo, eu já me fartei de normals, eu agora estou tipo em TFT, só a jogar TFT, só focus on TFT, estou tipo, é a primeira vez que eu estou a jogar a focar em rankas e o caraças em competitivo, em TFT. A cena é que eu tipo, é que eu estava bem feliz porque ontem estava a gol de 3. Ontem estava a gol de 3, estava tudo feliz, então tipo, epá, hoje vamos chegar a plat. Acabei tipo às 4 da manhã a Silver 2. Nice, né? É tipo uma onda de azar, porque tipo, não me calhava as cenas que eu queria, estás a ver? Eu queria fazer uma comp específica, não me calhava, depois eu tentava outras comps e também não estava a dar certo e eu já estava a enervar com aquilo, estava mesmo a ter azar. Já estava ali tipo, o que é que eu faço agora, caralho? E que ainda não, a cena do TFT que eu ainda não masterizei, tipo, o que fazer em casa como estavas a pensar fazendo dar certo. Ah, sim, o tal chamado plano B. Já, tipo, ainda não masterizei a cena do plano B ou plano C, tipo, ou plano D, porque, tipo, quando tu estás a, o que entendi, quando estás a jogar TFT, tu estás a olhar para aquela personagem, ok, eu posso fazer, tu tens. Pelo que entendi, tens de pensar logo, tu estás a fazer, podes fazer 10 comps. Compra todos os champions que dá para fazer essas comps e vai, fazer, e vai comprando e o que vai calhando é o que vai. É o que eu entendo, é o que me explicaram. Mas tipo, também não sei se é bem assim. Por acaso, eu sinto um bocado isso com o fucking League of Legends. Porque eu tipo, a cena do League of Legends é que... Opa, eu sei que é tipo um jogo competitivo, eu sei que é muita merda pixel perfect, eu sei que blá blá blá blá blá. Só que eu acho que certas cenas de pixel, há cenas de pixel perfect que tipo, não deviam ser pixel perfect, porque... Não, é mais vale ser pixel perfect porque assim sabes exatamente por onde é que tens de esquivar, Ok, né? ok, ok. Não é Essa como o cena fucking Q da Morgana que pode estar a 2 metros ao lado dela que está certa. Ok, mas é a cena do Pixel Perfect. Estás a ver aquele ataque do Veigar e vocês jogadores lá. Eu não sei o nome dos ataques. É o qual deles é? É aquele que esteja tipo uma bola, tipo um círculo no chão e tu ficas tipo stunned. Eu não sei como é que se chama. Tipo, não. Ah, é ué. Mas logo estejam a ouvir o podcast e tipo, não se passem comigo. Tipo, já raramente jogo LOL. Tipo, e um dos motivos é a comunidade. Então, tipo, tu estás a ver aqueles pilarzinhos que aquela merda tem? Estás a ver? Tem, tipo os pilares. Sim. E depois tipo, faz o círculo. Se tu tocares nesses pilares, que tecnicamente não fazem parte da área de efeito, tipo, só aqueles tipo, meia dúzia de pixels que faz os pilares já faz a puta da Xbox. Já tem sentido, tipo, é para Não não faz acertares, não é? Não é? sentido. O que é divertido quando eu estou contra Veigar é o gajo acertar mesmo no meio de mim do E e eu estar-me a esquivar todas as habilidades dele dentro da bola. O gajo é tão mau quando acerta o E, eu estou tipo lá dentro a esquivar-me tudo. Ws, tudo. Eu não É sei, para pá, divertido. nunca joguei VK. Eu jogo tipo meia dúzia de. Eu jogo tipo do Warwick porque é jungler e eu escuto estar a falar com as outras pessoas. Pá, eu League of Legends. Ali na minha e depois volto e me atender ao bot para ajudar o bot, volto e me atender ao top para ajudar o top, volto e me atender ao mid. Mas Então me vou não. compor na cadeira. Vamos compor o microfone também. Eu ando a precisar de suporte, porque eu preciso aumentar tipo as minhas cenas. Tipo, eu quando pego em LOL, tipo, eu tenho aqueles champions, aquela pool que eu gosto e que jogo. Tipo, peguem champions que vocês dizem, ah, mas tu tipo, jogas disso? Por exemplo, epá, eu estou basicamente no low heal. Eu nunca joguei ranked em normals, nunca joguei ranked, nunca joguei flex, nunca joguei nada. E tipo, eu jogo de inverno, no low heal. Uhum. E tipo, o pessoal diz-me todo que eu sou doido, porque tipo, inverno é champion da heal. Mas tipo, eu adoro jogar do bicho. Que se foda, meu, toma cagar para a tua opinião, meu, deixa-me... Porque eu tenho gente que tipo, eu chego à partida, eu pico inverno, e tipo, os gajos banem inverno de propósito só para não picar inverno, porque já sabem, porque pensam que eu estou a trollar. Mas não, eu realmente gosto do champion. Gosto de como funciona o champion. Tipo... E já chegam lá, tipo, ah, bora banir. E também apanho aqueles, tipo, o inverno é um jungler, que tu, tipo, não fazes jungle. Já viste? Não. Não. Pá, o inverno, basicamente, a passiva dele é, tipo, amigo da floresta. Tu fazes, tipo... Tu fazes umas ceninhas na jungle, tipo, fazes lá umas rezas, vamos dizer assim, uhum. E tipo, passado um tempo tu recolhes o coisa, então dás smite para recolheres instantaneamente. É que consome-te money e HP, mas basicamente tu nem sequer consegues estar dando aos bichos da jungle. O que é que eu apanho de muitos idiotas? Muitos idiotas vão ter comigo pedir-me, tipo, e começar-me a matar o bicho. E depois começam a dizer, olha, report Ivern for not helping me killing the red or the blue or whatever. Eu fico tipo, dude... Você não é do jungler? Yeah, tipo, dude, eu faço a jungle sozinha. Eu não preciso de ajuda para fazer a fucking jungle. O jungler é suposto... A única coisa que vocês têm de ajudar, pelo menos foi o que eu percebi... É o primeiro buff. Pouca experiência. É tipo o primeiro red. E depois disso é cagativo. Que é tipo mais ou menos cagativo. Depois disso não precisas. E há champions nem precisas. Nem precisas. Tipo Shaco, Warwick. Trundle não. Trundle não. Nunu. Tipo, Ivern não. Champion até que descende para dar invade. Porque tipo, tu... E veio não roubar a jungle, vamos dizer assim, porque tu roubas a jungle com uma facilidade do caraças. Porque tipo, tu em 4 segundos fazes o buff. O inverno. Se ele tiver o smite pronto, em 4 segundos fazes o buff. Simplesmente chegas lá, fazes lá as tuas rezas, smite e passas. Nem precisas de ajuda. Talvez leves ajuda do teu ADC e do teu suporte para estarem ali posicionados caso dê merda, para lançarem uns spells para depois mandarem embora, para os assustar e do resto, tipo, caga. É assim que funciona. Tipo, nem veio, tipo, é mesmo só roubar a jungle e bazar. E a cena de eu gostar muito de inverno é, tipo, a cena do quê? Tipo, a animação do quê? Tipo, tu lanças o quê? O gajo recebe root, mas tu clicas o botão direito no gajo, tu consegues ir até ele. Uhum. Vais até ele, tipo, a voar. E, olha, daqui a pouco, no final deste podcast, vamos jogar LOL e vou de inverno só para te mostrar. Eu estou a fazer um trabalho, por isso, se calhar não é a melhor ideia. Never mind. Isso vale tipo 5 minutos. Eu estou mais tipo, não vou entregar nada e depois tipo, vou fazer isso amanhã, porque eu amanhã só tenho aula de design de interação, que é o nome da disciplina. Pai, tipo, às, ora, 11. E tipo, simplesmente digo, ora, não tive tempo. Já estamos a gravar isto dia 5 de maio, by the way. 7 de maio. 7 de maio, que é tipo uma quinta-feira. Já. Yeah. É tipo, para quem? Só para dar tipo um bocado de contexto, eu estou na universidade. Eu sou um pobre falhado, estou em casa, que não consegue emprego por causa da quarentena. Tu não venhas com essa merda de pobre falhado, que eu estou na universidade, mas tipo, só estou onde eu estou na universidade porque ou era isso ou não era nada, ok? Por isso nem venhas. Yeah. Tipo, eu nem esqueci se eu... Tipo, eu antes cheguei aos 300 followers, eu nem esqueci se amanhã É live número 100, nem esqueci se faço algo especial. Tipo, hoje não fiz live para gravar este podcast. Por acaso me está a foder um bocado, é que tipo, nós estamos a... É duas coisas que me falem um bocado sobre tu fazeres live. É que a cena é que tipo, nós temos temos literalmente era um dia para gravar podcast. Que pronto, é aquela cena. Yeah, mas tipo... sempre que tu fazes live, ninguém vê as minhas. Está mal, né? E depois a cena, por isso é que eu agora, tipo, para quem for ver tipo, as minhas lives, tipo, quem tipo, calhar ver as minhas lives. Se vocês repararem, eu estou sempre com alguém. Porque eu agora, tipo... Eu agora não, tipo, dizem que a melhor maneira de começar é com alguém. Porque eu agora... Porque, tipo, não estás sozinho. Porque, tipo, no início tu estás bué sozinho nas streams. Por isso é que eu comecei, tipo... Por isso é que eu, tipo, agora tenho, tipo, aquele Discord. Eu simplesmente, tipo, vou fazer live, meto-me no Discord e, tipo, deixo aquela merda correr. Yeah, tipo, quem juntar juntas, tipo, jogamos qualquer merda... Sei lá, jogávamos qualquer merda. Tipo, o pessoal bem, quem aparecer, quem não aparecer, que se foda. E tipo, até é melhor. Tipo, como estás a começar, e eu ainda estou a começar. Eu só faço isto há 6 meses. Streams, e tipo, ninguém do YouTube vem ver as minhas streams da Twitch. Eu não sei porquê. Tipo, não sei se é por causa do conteúdo que eu faço, não sei se é porque eu não avisei o suficiente que eu. Eu aviso todos os vídeos. Olha, eu faço lives na Twitch. De volta e meia também me esqueço. Eu gosto é que tipo, o que tu tens no teu canal de shitpost é tipo, tutorial de como dar self-host, tipo auto-host no canal, no site. Ah, eu fiz isso por tipo... Eu achei isso, tipo... Mas a cena é que eu já precisei dessa porcaria. Que eu queria, tipo... Eu gosto de atualizar, tipo, constantemente ir, tipo, à minha, ao meu auto-host e, tipo, volta e meia, tipo, alterar aquilo. Porque às vezes, por exemplo, eu dava host ao Zorla. Acho que toda a gente sabe quem é o Zorla. Provavelmente. Tipo, basicamente é uma... O mítico jogador de CS. Eu nunca vi uma stream do Zorla. Eu vejo. E eu tinha como coisa, e uma vez eu dei-lhe ao estilo, tipo, nem sequer tem alertas para essa merda. E fiquei tipo, não, ele não tem, ele tipo, porque senão era muita gente a dar ao somente para receber atenção. Eu percebo que era tipo muita gente, mas tipo, ok, pelo menos tipo uma mensagem no chat, mas pronto, foda-se. Não, eu tenho que tipo, mensagem no chat, mensagem na tela. Não, na tenho tela... só tocar no fundo a dizer espetáculo. Eu tenho. Eu host, tenho coisa da União Soviética, que é tipo bué alto, que o... Acho que já viste o clipe, não sei se viste o clipe do... Já vi o clipe, tu apanhaste um cagaço. Puta de susto que eu apanhei, meu. Eu não estava em nada. É por isso que eu digo, tu tens que jogar... Eu não jogo Valorant, essa foi daquelas lives que eu fiz, tipo, eu simplesmente vou jogar Valorant e que se foda. Yeah, tu tens que jogar Valorant ou que tiveres a jogar com amigos, porque se tiveres a jogar sozinho vais passar seca. Yeah. Por isso, vou jogar Valorant agora, é tipo top Xuxa. Então, tipo, é esse. Se me tiveres a dar raid, eu tenho um GIF que é de Star Wars The Old Republic, o MMO de Star Wars, MMORPG de Star Wars, que eu recomendo. Não jogo agora porque é um jogo em termos de disco, ocupa para tipo 30 GB. Por isso, a ti. Eu recomendava-te a ti se morasses tipo, em minha casa com a minha net, estás a ver? Tipo, tens aqui a minha net 100 megas. Eu estou aqui a dar flex com a minha internet que chega aos 5 megas de download. Num dia bom. Num dia mau, meio. Num dia mau, parece net de dial-up, estás a ver? Aquela com tipo de telefone. Não, num dia mau não existe, que é diferente. Pois. Ei, eu já tive tanta vez que ligar para eles. Por exemplo, eu não sei se já contei esta história, tipo. Acho que já me tipo, contaste. Na live já te contei esta história da cena da live 24 horas. Foi aquela, tipo, que tu querias fazer live 24 horas, só que, tipo, cortaram a internet a meio. Cortaram a internet a meio, simplesmente. Acho que me contaste. Tipo, eles cortaram a internet a meio. Tipo, simplesmente ficou triângulo. Simplesmente ficou com o triângulozito. Tipo, a meio da live, tipo, já estava a 18 horas. Eu ligo para eles: olha, você sofreu um ataque de DDoS. E eu: que é, caralho? Um ataque de DDoS? Eu estava a jogar fucking Super Mario, meu. Como é que estava a sofrer um ataque de DDoS? Não tinha porta nenhuma aberta. E se tu sofreste um ataque de DDoS, isso foi tipo a Twitch a passar o teu fucking... A Twitch tem mais mil e uma encriptações, era impossível ter sido da Twitch. Agora não sei, eu sei que... E tu vais estar a ouvir esta. A nós reportou tipo mais, tipo quase 1 milhão de prejuízos. Por isso, ou das duas tens, ou eles estão a perder clientes, que é o mais provável. Não, tu agora se calhar até consegues, mas em estado de emergência não conseguias cancelar contratos por justa causa. Eu não percebo porque... Eu tentei. É tipo, eu estou mortinho para tentar cancelar o contrato deles por justa causa e não estou a conseguir. Foda-se. Não tens fibra aí? Nessa zona. Tenho, mas eu não consigo mudar o contrato. Eu tenho fibra depois de ter metido a nós. Tive fibra e não consigo mudar o contrato. E não consigo cancelar o contrato, porque fibra é só da meu. Às 2h04, espero que a fidelização acabe. Foda-se, mais de 1 ano e meio desta merda. Foda-se. Não, calma. Não vai fazer agora 1 ano. Vai fazer agora 1 ano. Se eu quando deixei de usar a minha 5GHz porque volta e meia falha e eu quando falho fico aqui tipo... Mas parece o Hulk. Epá, eu até fiquei feliz quando anunciaram que iriam meter aqui cobertura 5G. Oh, Hulk. E eu pensar, epá, isto vai melhorar. Entretanto, começou o corona. Yeah, isso foi eu quando ia para tirar a carta de condução. Tipo... A cena engraçada é que eu tirei a carta. Tipo, no dia seguinte uma entrevista de emprego. Eu gostei dessa porque tu tiraste a carta mesmo a tempo. Mas olha, já tens carro? Não, não tenho. Tipo, eu tirei a carta. Queres no dia a seguir uma entrevista de emprego. Desculpa? Vendo o meu AX por 200 paus. Não sei, não quero. Vou vos contar a história. Não quero. Eu tenho carro do meu pai. Ok. Estás mais bem servido que mais. Eu vou contar a história engraçada. Não foste tu que fodeste o carro do teu pai? Que escasso ao caralho. Não vamos contar essa história. É melhor não. Eu tirei a carta. É no dia a seguir vou a uma entrevista de emprego. No dia a seguir sou aceito. No dia a seguir vou trabalhar. No dia depois desse anunciam que as escolas vão fechar. No dia a seguir eles dizem: olha, como as escolas vão fechar, nós vamos perder a clientela toda. Então, vamos te mandar para casa. Tchau! Dispensado. Eu não sei, eu não sei, eu acho que eu estou mesmo despedido. Eu acho que estás dispensado. Porque senão já me tinham chamado. Porque já voltou a abrir? Não sei. E by the way, abri a proteger do nome da loja. Oh. Matt Bleep, quando tiveres estás a merda, Matt Bleep. Never mind. Ou tipo, metes tipo fucking bass boost daquele todo fodido. E a gente aí, vocês. Então o bleep vai ser tipo o nome da loja, ok? Sorry, eu não quero estar a divulgar as minhas cenas. É, tipo, já foi mesmo que nós estávamos a dizer tipo merda, tipo, da nossa cidade, caralho. Se bem que eu não me importo que o pessoal, tipo. O pessoal saiba que nós somos de onde somos. Tipo. Até certo não, ponto. Tipo, a cena que. Eu só não quero ter tipo. Até certo ponto eu quero tipo ter fangirls. Yeah, ele tá solteiro, meninas. Ele tá solteiro. As minhas DMs estão abertas. Mas mais as DMs não estão abertas. Força, meninas. Vocês nem conhecem a cara dele. E no fucking TikTok. Porque eu tenho TikTok porque. Porque é que eu não queria ter TikTok? Eu estou tão tipo, alone. Isso é, parece uma mensagem que este caralho mandou há bocado. Eu tenho que falar sobre isto. Este gajo, basicamente, nós já me pus para gravar isto às 5 e tal da tarde, porque eu saio tipo, da minha universidade barra trabalho às 5 da tarde. E eu vou ter que cortar uma beca do podcast porque interromperam. Pode mudar o microfone, eu fico aqui a falar disto. Tipo... Não, eu nem esqueci o que é que estavas a falar. Ah, ok. Eu estou a falar daquela mensagem que tu me mandaste há bocado. De quê? Ok, então eu vou continuar. Tipo, este gajo, eu disse, basicamente eu trabalho como programador. Tipo, eu faço websites, ok? Eu faço websites. Não, eu vou... Este gajo... Eu vou, não, calma. Eu vou, se for ser eu que vou falar. Ok. Calma. Eu vou pegar aqui no telemóvel e vou ver as mensagens. Eu sei as mensagens de cor, porque eu tenho as aqui à frente do computador. E tipo, eu assim, era às 5, né? Esqueci-me. Chitei-me a fazer uma base de dados. Eu também me esqueci. Chitaste a fazer uma base de dados? Foda-se, meu. Estás mesmo carente. Não foi esse tipo de chitado. O gajo, tipo, foda-se, eu estrei-me, eu chitei-me a fazer uma base de dados. Foda-se, assim tão carente. Meu, chitar tem mais que um significado. Tipo, lá porque eu disse chitar não quer dizer que eu, tipo, que eu, tipo, estava com fucking... Ok, isso vai sair muita merda aqui agora. Não se quer dizer que eu estava duro a fazer uma base de dados. Eu sou nerd, mas não é esse ponto, meu. O Spotify vai nos dar um ban de certeza depois disso. O analista do Spotify nem vai dizer nada. Vai virar a cadeira ao contrário, estás a ver? Vai ao frigorífico, vai ter uma garrafa tipo de vodka, uma merda assim, vai tipo emborcar aquela merda tipo, em 5 segundos. Eu acho que isso é um bot. Eu acho que isso nem sequer é um coisa. Isto é um bot qualquer. Mas se foda. Não sei. Há merda. O bot até se vai desligar. Isto é merdas piores, meu. Tens música da Cardi B no Spotify, meu. Não, o podcast está com explícito. De qualquer das maneiras. Mas tens, meu, tens música, tens merda muito pior no Spotify. Tens música da Cardi B. Da quê? Da Cardi B. Quem é isso? Só por essa resposta, eu não vou dizer nada. Merece manter a tua inocência. Porque a música dela é horrível. Pá, horrível para ti. Só preciso saber isso, a música dela é horrível. É pá. Nunca sabe. Aliás, houve a cena da Cardi B, porque o mesmo tipo da música da Cardi B é porque ela, tipo, eu não sei se isso foi antes dela ser famosa ou tipo depois dela já ser famosa, mas houve um gajo que foi tipo assaltado pela Cardi B, que ela tipo drogou e depois tipo roubou-lhe o guito todo. É lá. E o que acontece foi que esse gajo foi às notícias e tipo, se entrevistado e diz que tipo, ser tipo, drogado e roubado pela Cardi B foi melhor que ouvir a música dela. Só para tu veres o tipo de roast que o pessoal anda a dar. O pessoal a dar roast? Eu não sei quem é. Estás a ver tipo aquelas tipo rappers, quote unquote, que é tipo, tens a Nicki Minaj, tens a Iggy Azalea, e tens... Sim. Pronto, tem uma rapper nesse género, que é tipo aquela gaja preta a fazer rap, porque não há nada melhor para fazer. Não se pode dizer isso. Foda-se. W-Ips ou caralho, sei lá, como bem cagar para o assunto. Eu não sei como é que eu digo isto, eu sou racista. Não, tipo, é que a cena que, tipo... Nem sequer vou comentar. Mas foda-se, eu não tipo, sei. Nós não somos racistas, ok? Tipo... Nós não somos racistas, eu sou muito literal. Estás a falar do gajo que, tipo, diz, na sua vida, tipo, ok, melhor não dizer isto, senão vou ter 13... amanhã vou acordar com 50 tweets. É de Super Toast de 2001, como é que tu podes dizer esse tipo de palavras? Ser racista, não é? E tipo, sabes muito bem do que é que eu estou a falar. O que é que eu digo quando estou com vocês, tipo, numa maneira privada. Só diz merda, o gajo, resumindo. Tu podias ter... O meu cu tem inveja da quantidade de merda que sai da minha boca. Porque isso é tipo, será que está uma boca, mas eu tipo uso isto tipo para mim próprio, que é tipo, É tipo, quando tu tipo, dás uma pessoa que só fala merda, tu que não tem inveja da quantidade de merda que sai da tua boca. Eu tipo digo isto, só que tipo digo a descrever-me a mim próprio. E pá, vez em quando, ele, o meu cu de vez em quando teria. Principalmente quando estou em live. Ei meu, tu, agora que eu me lembrei, tu viste aquele vídeo? Tipo, que eu vi depois no Twitter, que é tipo uma petição aos bispos de Portugal para voltarem a abrir as igrejas. Não, porque lá está, eu também no Twitter só abro às vezes quando me apetece. Não, não, basicamente isto foi assim. Fizeram uma petição, blá blá blá blá blá blá, fazerem, abram as igrejas, tipo, e tipo, fazem aquilo tipo só com pessoas tipo parecem, não tô, sem querer insultar ninguém, que parecem tipo serem abastadas, metem criancinhas e o caraças, as famílias inteiras todas juntas. Que se chama? Hum? Eu sei o termo em inglês que é upper middle class. Yeah, tipo, classe upper middle média, class. É aquela média alta, estás a ver? É isso. Yeah, classe média alta. Tipo, todos camisinha, fazerem o videozinho, bonitinho. A fazerem a petição e as criancinhas a dizer que queriam ver blá blá blá, queriam ir à igreja, dizer que queriam desinfetar as igrejas e tal e coisa. Depois eu vejo tipo, eu tipo, ok, tudo bem, é um vídeo, tipo, pode parecer um bocadinho exagerado, mas tem as suas razões. Yeah, ok. Depois aparece-me no final do vídeo. Nós conseguimos viver mais fácil que sem o solo que sem a Santa Missa. E eu. E ok, perderam a credibilidade toda. É que eu sou ateu. E as pessoas perguntam, porquê que és ateu? Eu tipo... Ah pá, não sei. Se calhar porque... Por merdas dessas, não achas? Tipo... Porquê? Foda-se. É que há mesmo coisas que eu não consigo viver, mas tipo, e a Santa Missa é tipo, está tipo no topo da lista. Epá, eu quando era puto ia à missa, todos os domingos. Eu também, mas tipo, cheguei a um ponto em que... Quando era eu na altura passava os fins de semana com os meus tios. E tipo, os meus tios são mesmo religiosos de uma maneira que... Entretanto, tenho um sobrinho super metalhead, gótico, que houve uma altura que tem literalmente tipo um colar com um pentagrama. Não é um colar? Eu não sei. Tens um pouco qualquer coisa com um pentagrama. Mas como é de usar isso na próxima vez que fosse a casa deles? Não, não, tipo, eu já deixei de usar esse colar há um bué tempo. Eu sei lá, eu lembro-me de tudo. Tipo, já não usei esse colar, tipo, há 3 anos, dude. Sei lá, tipo... O único colar que eu uso... É satânico. O único colar que eu uso agora é o do Harry Potter, mais nada. E já não uso todos os dias. Ah, é, o do Harry Potter. Tipo, nos... Eu nem uso pulseiras nem nada, só uso o relógio. O relógio e uma pulseira dos Nirvana que me ofereceram. Está toda fodida. Eu usava o meu relógio se eu não tivesse perdido. Que eu perco tudo. Eu tenho o teu relógio. Espera. O meu relógio preto da Deeply. Sim, eu tenho. Eu estava a arrumar umas cenas no outro dia, tipo, peguei na minha mochila da escola antiga. Quando estás na quarentena tão na seca. Puto! Estás a ver quando estás na quarentena tão na seca. Tu pegas e começas a arrumar o teu quarto. Eu peguei na minha mochila. Não, agora deixa-me acabar de falar. Eu peguei na minha mochila da escola. Eu abro a mochila e paro lá com o teu relógio da Deeply. Puto, tu da próxima vez que tu viás a visão, tu tens de me trazer essa merda. Não te esqueças, caralho. Ai. Eu pensei assim, pronto, o meu relógio foi caralho. Porque lá está, esse é o relógio que eu usava tipo todos os dias. Foi a minha prima que me deu de prenda de Natal. E esse relógio tem uma conectividade com ele que eu usava todos os dias. Depois, tipo, a cena, tipo, vocês devem saber mais ou menos como é que isso é, mas é tipo, tem tipo uma mola que liga, tipo, para ter a bracelete ao resto do relógio. E basicamente essa mola partiu. Porque tu podes trocar essas molas, podes trocar os braceletes, conseguiste fazer tipo aquela cena com coisa. E eu depois, tipo, um dia estava tipo ao pé da nossa secundária. Nós estávamos, eu, tipo, há lá um relógio perto, eu, tipo, olha, tem aqui tipo esta coisa. São 10 euros. É, toma. Tipo, literalmente o gajo meteu-me aquela merda, são 10 euros. Ok, que se foda. Toma. Toma. Aí tem. Eu fiquei com o relógio e andei com ele tipo, para sempre. Revelações feitas enquanto se faz um podcast. Foi tipo 2 euros para arranjar. Foi tipo. Não. Tipo, a cena do teu relógio. Mas a cena é que eu fiquei tipo, ok, agora vou ter que comprar. Agora tenho tipo uma desculpa para comprar um smartwatch. Porque tipo, eu usava esse relógio tipo, quase religiosamente. E depois a minha cena é que tipo, eu estou a pensar em comprar um smartwatch. Mas não sei se compro tipo uma Mi Band ou se compro tipo algo assim mais tipo composto, estás a ver? Algo maior com. Tipo o Apple Watch, só que sem ser Apple Watch, obviamente. É, estou a ver. Tens os smartwatches bonitinhos. Tens os smartwatches até que fiz. Até o meu tio tem um. O meu tio. Porque eu estava sempre assim, eu preciso de um relógio. Yeah. Porque já não uso pulseiras, porque eu passo-me com elas. E o relógio às vezes eu tiro. Às vezes tipo, no meu dia a dia eu tiro o relógio, fico ali tipo, em cima da mesa e depois volto a metê-lo. O meu tio avô usa um smartwatch porque tipo ele vai porque tipo ele não trabalha com tecnologias, ele não gosta, não liga muito a tecnologias, eu tenho que lhe estar sempre a explicar certas coisas, por exemplo. Ele tem a cena do smartwatch. Tipo, eu ensino a minha tia a mexer no Android. Yeah. Tipo, ele tem um smartwatch só mesmo para tipo. Para saber quando ele liga. Tipo, e aquilo custou-lhe tipo 30 paus. A cena engraçada é que tipo, o. Onde eu estagiei. Que eu acho que posso. Eu não vou dizer a empresa, mas vou dizer que ele é o dono. Isto não é patrocinado, ele não nos pagou nenhum dinheiro. Ele é o dono do blog 200%. Por isso, se vocês forem a blog 200%.pt, é tipo o site dele. Ou é .com? Acho que é .com, não sei. Não sei, nós não vamos deixar links nenhum, tipo, pesquisem por vocês. Basicamente eu estagiei para o dono dele, mas não trabalhei tipo, na parte do site, trabalhei tipo. Porque ele tem uma loja de informática. Ele é dono de uma loja de informática, então tipo. Eu trabalhava na loja de informática enquanto ele trabalhava no site. A cena é que tipo, agora no meu último ano de estágio, ele comprou uma Mi Band. E a cena dela é que tipo, ele não sequer tinha um tal mal, assim, tomou, tinha um tal mal, Samsung, que só comprou porque tinha boa câmera. Então, tipo, a cena dela é que ele, tipo, nós tivemos, tipo, na boa, metade de um dia de trabalho, à procura de, ele teve na boa, à procura de uma app, porque ele queria, tipo, que a Mi Band dele, tipo, mostrasse as mensagens. Tipo, normalmente só basta, tipo, a notificação ter uma mensagem. Mas ele queria que, tipo, que aparecesse tipo, o texto da mensagem e que aparecesse tipo, quem é que lhe está ligado, tipo, o nome da pessoa. Estás a ver? Sim. Então eu juro que ele teve tipo, metade de um dia. Tipo, eu ali às voltas e tipo, volta e meia vinha um cliente, ele também saía daquela merda, mas tipo. Volta e meia, tipo, o fucking. Ele tipo. Coisa, e depois tipo, teve o mundo inteiro a fazer a cabeça. Tipo, ah, não sei o quê, comprei, tipo, paguei tipo, 20 paus por ela na Staples. Tipo. E depois, tipo, eu fui ver, tipo, foi à Staples, né? Porque eu também quero uma para mim, e tipo, já não vendei, e eu fiquei tipo, fuck. Yeah, a coincidência é que o meu relógio custou 20 euros. Comprou, tipo, a 3, acho que foi a Mi Band 3, e tinha saído a 4. E depois, é, tipo, foi, um preço bué. Mas, tipo, eu disse-lhe, tipo, é claro que eu não chamava de chefe. O chefe comprou a Mi Band 3, mas agora acabou de ser. Mas tipo, só comprou por 20 paus, fazer a Mi Band 4, tipo, ok, que se foda. A melhor coisa é que o meu relógio custou-me 20 euros. O relógio que eu tenho no pulso. Esse relógio também custa para ir à volta dos seus 20 euros. O meu, da Deeply. E tem este relógio. Toda a gente que olha para ele pensa, e são smartwatch ou não? Porque parece mesmo que tem tipo ecrã de smartwatch. Ok, eu tinha esse relógio já no nono ano. Ok, já tenho esse relógio já. Se calhar, deixa eu ver, o oitavo ano. Eu comprei o relógio que eu tenho no pulso, comprei no meu sétimo ano. Ok, estou a ouvir. Um setor meu, porque tipo, eu sempre fiz parte do clube de robótica da escola que eu andei, que era... Vocês tinham clubes? Mete entre aspas na parte do clube. Que é tipo desporto escolar e depois tens tipo o clube de robótica. Basicamente eu era gajo da robótica, estás a ver? Que eu curtia daquilo. Tipo programação e o caralho. Tipo, foi ainda que comecei a programar, basicamente. E a minha cena foi que eu. E um dos professores, que eu não vou usar o nome dele, obviamente. Eu vou chamar tipo Sr. Óculos, porque ela não sabia óculos, eu usava óculos e coisas. Ele tipo, sabia que eu curtia desse tipo de cenas porque ele volta e meia passava lá. Aliás, eles foram buscar um professor reformado só para robótica. Foi tipo, o gajo, a cena dele é tipo: eu vou só dar robótica e depois volto para casa. Tipo, só venho aqui tipo às quartas à tarde. Tipo, só porque não sim. Tinha clubes na escola. Mas assim, que também não era bem um clube, era que tipo, para que era tipo: ou ias para a robótica. Acho que chegou a haver aulas de música um ano. Que era tipo. Não, havia sim, havia música tipo estendida, mais a sério. E depois tipo havia desporto escolar, que era o que toda a gente ia, era tipo, sei lá. Sei lá. Não é que tipo, eu quando era puto, mais puto, tipo, 5º, 6º ano, eu olhava para os filmes americanos, tipo, cheio de clubes e o caralho, clube de escrita, clube de voleibol e o caralho. E eu ficava tipo. Tanto nos americanos Eu como nos paranos quero. nos animes, Eu. tem tipo aquela cena, tem tipo o clube de karate, tem o clube de. Já. Aliás, quem andar para jogar e andar a Simulator, que esse jogo também nunca mais vai sair, que esse jogo está. Esse jogo está a ser desenvolvido desde 2014. E tipo, ainda não O gajo está sempre em stream, dude. É impressionante. O gajo está sempre em live. Está tipo 90% do tempo em live. Eu, tipo, era um jogo que eu tipo, tinha boa fé que ia sair bem e depois tipo. Yanderdev só fez porcaria. Resumindo, Yanderdev só fez porcaria. Eu parei de jogar o jogo porque eu jogava tipo a última versão e não via tipo comparação em termos tipo de em termos gráficos, em termos mecânicos, não via alteração nenhuma. Então eu não jogava o jogo porque o jogo fritava com o meu computador. Eu estou à espera que o jogo saia tipo oficialmente. Espera daqui a uns. Se sair oficialmente, né? Espera eu vou jogá-lo e vou fazer um review. Tens noção que o Yanderdev já ficou comprovado que o Yanderdev roubou todos os sprites do jogo? Não, ele não roubou. Ele literalmente usou da Unity Asset Store. Tu podes usar esses assets. Agora, a cena dele é que ele usou, aproveitou a personagem do Unity Asset Store para fazer tipo. Basicamente, ele misturou a Yandere, não sei, a Yamano, a Yanamo, não sei como é que chama a gaja, a Yandere Chan, como toda a gente chama, passou a ser uma personagem, simplesmente tipo, é tipo a personagem dele, mas a arte não é dele, se é que faz algum sentido. Então tipo, o que ele tem dito é que tipo, eu tenho tipo contratar tipo um artista, para tipo, alguém faça tipo modelos 3D para tipo... Um gajo não sabe programar, que é diferente. Eu estava a fazer um jogo em JavaScript, meu. Fucking JavaScript. Tipo, é só uma das linguagens. É só das, tipo, das poucas linguagens de programação que eu odeio. Minecraft também é programado em Java. Java não. JavaScript não é Java. Ok, não entendo nada de programação. Don't kill me. Eu, tipo, não estou aqui, mas eu só quero que as pessoas tipo, não confundam. Que é tipo. JavaScript é Java, não é Java. Quem me dera a mim que fosse Java, caralho. Yeah, Minecraft é feito todo em Java, é por isso que se eu a versão do Windows 10 que é tipo muito mais optimizada, porque não te consome 100% do CPU e 0% da gráfica, consome-te 70% do CPU e 10% da gráfica. A cena é que tipo, eu consigo ter os dois Minecrafts, ambas as versões Minecraft a rodar tipo a 60 FPS, na boa, tipo sem mouse, sem nada, tipo Minecraft tipo 100% de vanilla a rodar tipo. 60 FPS, tipo, na boa, a cagar no assunto. E não, ali, mas imenso, durante algum tempo joguei Minecraft, tipo, sem coisa. Até passar a usar o Bad Lion, que agora tem tipo. O Bad Lion eu chego aos fucking 1000 FPS. Eu fico eu também, foi, yeah, eu fico tipo, yes! E nós metemos muitas setas aquela merda. Aquela merda não tem o Optifine. Aquela merda assim que meteu o Optifine para 1.16. Juro. Se o Optifine estiver naquela porcaria, eu vou instalar o Optifine, vou instalar as setas. Aquela merda vai rolar tipo 500 FPS só, caralho. Yeah, sabias que o Badline funciona com uma Riot Vanguard, mais ou menos? Yeah. Eu tenho tipo mixed feelings sobre isso. Eles têm tipo... um anti-cheat, eu sei disso. Não sei se é tipo kernel level também. Não. Tipo, eu senti isso porque, tipo, eu estava em live uma vez. Estava a jogar... Estava em live, até foi na altura do YouTube. Eu estava a jogar um RP, eu estava a jogar um fun game Pokémon. Então eu queria, tipo, se tu... Eu queria, tipo, acelerar o jogo porque fun game é lento mesmo. Então eu pensei, eu posso Pokémon acelerar o jogo. Ponto. Ok. Não, mas, não mas tu podes Pokémon... simplesmente clicar no botão de speed e acelerar o jogo, estás a ver? Yeah. Tipo, nos fun games não consegues. Bastante lento. Fuck. A cena é que, tipo, eu estou tão habituado a ter, tipo, a opção de speed up no emulador. E eu quando fui jogar Pokémon Moon, que eu, tipo, tenho aqui, estou a olhar para ele, tipo... Eu cheguei a partir tipo, oh, eu só queria dar speed neste momento. Eu clicar no botão e a puta do emulador, tipo, vai de 500 km hora, tipo, ao ponto que eu quero. É tão aborrecido. E é o único, é tipo, o pior deles todos so far, não sei. Minha opinião é tipo, uma seca do caralho. Tipo, eu pensei que jogar tipo, yeah, este é Pokémon do mundo. Pokémon são bons. Yeah, eu gosto muito de Pokémon, só não gosto do 7ª geração, ponto. O que eu estava a dizer era, eu queria acelerar o joguinho, então eu simplesmente, ok, vou usar o Cheat Engine. O Cheat Engine simplesmente crashava cada vez que eu abria. E eu, the fuck? Não estou a conseguir abrir o Cheat Engine. Depois mais tarde... Ah, estavas a jogar... ok, já te percebi. Estavas a jogar aqueles jogos de fun game, yeah. Standalone, executables, não sei possível, não são ROMX, ok. Yeah, tipo, então, tipo... Do Pokémon tu me recomendaste, tipo, tu falavas há tempo que é tipo, tiste tipo um bom PC para rodar o jogo Pokémon, é tipo o jogo Pokémon. Tipo, o meu PC, o meu... Ah, não, o PC que tu tinhas na altura? Yeah, rodava essa porcaria, tipo 10 FPS por segundo. Yeah, tipo, Pokémon Insurgent, o computador antigo deste gajo era tão podre que nem rodava Pokémon Insurgent. O meu PC, o meu Lenovo Yoga 300, que tinha um... CPU, um Celeron Dual Core, 2 GB de RAM e um SSD soldado na placa 32 GB, que rodou Windows e depois eu tipo fartei-me daquela merda. Rodou mesma. Entre muitas aspas. Pois rodou, tipo, rodou nada. Tentava rodar o Windows 10, que é tipo o pior sistema operativo que existe neste planeta. E tipo, falo para um gajo que já usou Linux. Mas eu tipo, eu joguei um poder que eu meti-lhe... Ora, quantas servidores que eu meti-lhe este PC? Meti-lhe o Ubuntu. Fartei-me do Ubuntu. Porque o Ubuntu era... lento, por causa do GNOME. Por isso é que eu até há muito tempo não gostava do GNOME. E agora, tipo, no meu PC da empresa que... Eu tenho de falar com a minha supervisora. Eu tenho de perguntar se posso dizer, tipo, o nome da empresa. Mas, tipo, por agora não vou dizer o nome da empresa. Porque esses gajos podem... E irão... ver-me ao cu. Basicamente, tipo, tem tipo 16 GB de RAM e tipo, tem um i7, tipo, de 8ª geração, tipo, basicamente é um Lenovo. Cara, todos os computadores que eu tenho, tipo, em termos de, todos os computadores bons ou tipo, fiáveis que eu tenho, são tipo, todos Lenovo, incluído o trabalho, é um Lenovo ThinkPad. 1.700 euros, se não me engano, custa o PC notebook. Esse PC, como tem tipo 16 GB de RAM, tem tipo RAM de sobra. Então, o que eu fiz? Eu tipo, fiz uma máquina virtual com o Pop OS, que é um sistema, uma distribuição de Linux que é tipo, baseada no Ubuntu. É tipo Ubuntu com cenas por cima, por assim dizer. É um Ubuntu alterado. E depois, tipo. E a cena é que é tipo super fluido, é tipo, é bom. Tipo, ainda há umas cenas do GNOME que eu não gosto ainda, porque tipo, ainda não me habituei àquele tipo, 100%, mas tipo, estou a gostar bué mais do GNOME do que gostava antigamente. E quando montar o meu PC, vou-lhe chapar uma máquina virtual e vou rodar tipo software do Windows na máquina virtual. exceto o Vanguard, porque ainda não conseguiram ter o Valorant a rodar numa máquina virtual por causa do Vanguard. Nem tipo, com Wines, nem com o caralho. E a cena que tipo. Lombin abre Linux, que é diferente. Ah, fogo. Ah. Ok, se vocês forem meus amigos no LOL, e não sei se isso também vai para tipo, a conta da Riot, mas é basicamente o meu estado online é hashtag LOL on Linux. Porque eu quero que. E by the way, eu vou tipo, espalhar esta hashtag. Usem esta hashtag, por amor de Deus. Que eu quero tipo. Por que eu estou a dizer, por amor de Deus? Sou até o caralho. por favor, eu peço, espalhem a hashtag LOL on Linux. Porque a Riot diz tipo, ah, nós não vamos portar o LOL para o Linux porque não há tipo market share. Mas eles portaram o LOL para o puta do Mac. E cracha para caraças. E tipo. Eu vou ser tipo bruto com os Mac fans. Existe um motivo pelo qual vocês são conhecidos como Mac fans, ok? Eu nem sei se posso dizer isto. Não uso essa expressão. É tipo, okay, eu tenho um iPhone e todos os dias tenho vontade de o tirar para a parede. Aliás, eu por acaso com o meu 5S, até que a minha experiência foi boa. Não, mas o meu é mesmo por lentidão. É que seria com o meu 5S é que eu tipo. É que eu sentia falta da cena que eu podia fazer com o Android. Porque eu sou Jack Sparrow, um bocado. E um dia ia explicar por. Se calhar não, vou explicar agora neste podcast. Aliás, quanto tempo é que eu já vamos? Porque eu agora tipo abri o braço. Uma hora. Ok, uma hora e 2 minutos. Ok. Vamos ver se conseguimos fechar isto até 1h30, se calhar. Se calhar vamos ficar aqui a noite toda. Okay, mas basicamente o que acontecia para eu, tipo, eu ser tão bom a piratear jogos e software, eu nem sei se posso dizer isto, mas foda-se. É que o meu pai, principalmente, e a minha mãe também faz essa merda, ainda hoje, os meus pais, antes de eu receber o meu próprio dinheiro, quando eu tipo, ah, eu quero este jogo, e era tipo, sei lá, vou dar um exemplo, tipo, 2016, quando saiu o Doom, tipo, eu quero este jogo, este novo Doom. E tipo, o Doom na altura custava tipo 70 paus. E tipo, o meu pai, quando eu lhe dizia tipo, preciso de 70 paus para um jogo, o meu pai tipo, literalmente ria-se na minha cara. Eu fiquei tipo, ok, que se foda. É yeah, normal, tipo. Então tipo, eu comecei a piratear muito. Ainda hoje. E tipo, eu hoje recebo o meu, tipo, meu próprio dinheiro. Isto. É claro que agora tipo, tenho tentado comprar mais jogos. Também porque o Pirate Bay foi com o caralho. Eu consigo entrar no Pirate Bay. Copyright! Só te a ver tipo isto no fucking YouTube, ouvir isto no fucking YouTube. Metam um F nos comentários para o Pirate Bay. O único site de tokens que funciona minimamente bem. Come on. Eu não consigo tipo usar outros sites de tokens sem ser o Pirate Bay. Não sei se já tentaste. Mas, tipo, não, tipo. Eu não consigo. Eu mal saco um torrent. Tipo, tudo para sacar um torrent deve demorar tipo o quê? 3 anos? Por aí. Porque tipo, a minha cena é tipo, ok, eu vou baixar tipo um torrent. Tipo, vou meter. Eu cheguei até pontos em que tipo, eu queria baixar, por exemplo. Eu sempre tive aquela cena do PC lento. Tipo, com um disco lento e o caralho. Então, tipo, alguma vez fizeste aquela cena que é tipo, vou tipo desligar o ecrã do computador, vou tapar as luzes, vou dormir e amanhã esta merda está instalada. Quantas vezes? Eu para fazer upload vídeos era assim que fazia. Para renderizar vídeos era assim que eu fazia no meu computador antigo. Com o teu portátil, o novo. É, com o portátil. Eu simplesmente deixava tipo, eu gravava tipo 10 vídeos. Vamos imaginar assim. Porque eu, em média, demorava 4 horas para renderizar um vídeo. Então vá, mas vamos imaginar, eu gravava 10 vídeos, eu editava os 10, tudo bonitinho, direitinho. Tínhamos a ideia que esse gajo, foi quando esse gajo começou a editar, tipo, hard no Adobe Premiere. É, yeah. Tipo, eu... Eu não consigo editar. Eu mandava aquilo para o Media Encoder, os 10 projetos, renderizava tudo. Claro que ficava fodido quando crashava. Quantas vezes? quantas vezes que eu não tinha que ir para a escola e tipo renderizar aquilo e mudar o nome do ficheiro para outra coisa para o pessoal não. Porque na altura tinha vergonha de admitir que tinha um canal no YouTube. Bons tempos. Eu mudava o ficheiro para tipo. Um colega meu, por acaso, isso era uma cena que tu podes fazer que é tipo pré-renderizar. Que é tipo, eu já trabalhei nesta parte, posso tipo mandá-lo renderizar, ele tipo, só vai renderizar até aquela parte. Eu não sei se sabes que. Tu sabes, não mexes no primeiro tipo, diariamente, tu deves saber o que eu estou a falar. Sim, sim, isso sei, mas tipo, não te compensa. Ele na performance, porque ele tipo. Ele disse, tipo, ajudava bué, porque, tipo, ele em vez de estar, tipo, passar, tipo, 4 horas a renderizar, ficava, tipo, eu renderizava que era um instante, porque já, tipo, estava pré-renderizado, para, caralho. Para vídeos de gameplays não compensa, agora para um filme, claro, isto compensa. Isto é, o que ele fazia era, tipo, highlights das skills do Fortnite. Por isso. Eu não vou usar o nome do canal dele, porque... Nevermind. Há 500 anos e meio. Tipo, não, mas a cena é que eu metia nomes, estúpidos nos projetos, só para ser bonito. Eu deixava a renderizar, a minha toda. Era bonito. Depois era tipo, era um dia para renderizar e outro dia para mandar para o YouTube. Quando tinha internet, antes desta, que ainda pior era. Foi mandar renderizar na escola, eu ia mandar tipo, para cima na escola. Hã? Eu não dava porque tínhamos notado-se a mudar de sala, e o caralho. Ah, não, a internet da escola. Lembras-te da internet quando estávamos a estudar, estava sempre a dar flicks. Tipo, era boa. Isto nós tínhamos assim, de manhãzinha, quando tu chegavas tipo às 8 da escola, antes de ser 8h30, que era quando toda a gente entrava, tipo, a net estava bem boa. Yeah. Pois durante o dia, a net ia com o caralho. Porque está toda a gente a usar a net. Claro. Mas depois, quando tinhas aquelas tardes, é que é tipo. O pessoal ia-se embora, tipo, tens tipo, tardes como tal, tipo, só tens tipo, duas ou três turmas, tipo, na escola. Principalmente quando toda a gente ia para estágios e tudo. E também quando toda a gente, e depois, tipo, ia toda a gente para estágios e o caralho. Então, o que é que tu tinhas? Tu tinhas, tipo, tu conseguias, tipo, fazer, tipo, alguns downloads até que bastante rápido. Conseguias ter, tipo, boa velocidade. Só que a cena é que, como, tipo, como tu tens, tipo, tanta gente a aceder à mesma net, ao mesmo tempo, e tens, tipo, tão pouca banda, tipo, que não se mexe, bro. E mesmo assim dependia do dia. Tipo, dependia tipo, das aulas que estava a haver. Tipo, se houvesse muitas aulas de programação e coisas assim, tipo, ia tudo carago. Depois o pessoal também tinha sempre o telemóvel ligado à Wi-Fi da escola, por isso. E estava sempre a receber notificações e o caraças. É, yeah, a cena que eu acho engraçada é quando os tutores tipo, vêm nos dizer, tipo, ah, não sei o quê, tipo, aqui o Wi-Fi da escola, vocês podem ligar com os telemóveis e não sei o quê, para não estar sempre a gastar dados. Isto tudo até que tu e depois mais tarde eu comprámos iPhones. Tum, tum, tum, tum. Os iPhones não estavam para ligar a rede da escola. Yeah, não sei porquê. Até quando é tu IPV, às vezes eu me passo com isso. Mas tipo, eu cheguei a um ponto em que eu literalmente torrava todos os dados que eu tinha porque tinha de andar. Tinha de fazer merda. Depois Não, tipo, a cena com a internet das. Tipo, a cena dos iPhones é que só para ali. Só algumas contas é que davam para entrar. Não sei como é que isso funcionava. Porque tu tinhas que configurar o IP. Tu tinhas que configurar o IP, ou era para Android, ou era para iPhone. Então o que é que as pessoas faziam? É pá, a maior parte do pessoal tem Android, vamos configurar tudo para Android e coisa para. Que se foram os iPhones. E depois, tipo, várias vezes que alunos iam reclamar com os professores, eu vi isso muito na minha turma, porque muita gente da minha turma tinha iPhone. E o nosso professor era quem tratava das. Quem tratava das redes. Uhum. Então, tipo, iam pedir-lhe tipo, a ele: ah, não sei o quê, professor, você podia mudar isto para iPhone e tal, podia meter isto a trabalhar em iPhone, dado que é fácil, é só mudar o coisa. Sim, mas eu não estou para isso. Mas tu tens iPhone, tu também tens dinheiro para um pacote de dados. Ok. First of all. Não, mesmo a mandar aquela farpa. Eu posso comprar um iPhone. Espera aí, eu vou ao site da Mel. Vou ser específico. Eu vou ao site da Mel. Porque eu estou a dizer isto como plano de dados. Ok. Tipo, nem venha, mas isto é com plano de dados, ok? Porque eu sou eu que tenho tipo plano de dados, tipo. Basicamente eu tenho contato também, eu tipo. Os equipamentos vêm acima da minha fatura. Ok, vamos ver tipo, telemóveis. Estou aqui no Google, telemóveis. E vamos ver. Ora, diz-me um iPhone que tu queiras. Livi, vou-te deixar escolher. Queres o SE com 64 GB? Queres o 11 com 64 GB? Queres um P40? Devo dizer o P40. Mas não quero nada de iPhone. Não quero Android. Não, tu sabes o que eu quis dizer. Pá, SE, porque são SE mais baratos. Mas os SE custa tipo 500 paus. Tipo, se usa até os 128 GB. Não, 256 GB, que é o mais caro deles todos, que são 659,99€ pela Mel. Que, by the way, para quem quiser, tipo, é uma boa maneira de comprar telemóveis. Que eu gosto de comprar telemóveis assim. A prestações pagas 22€ e picos durante 2 anos e tens de dar 184€ à cabeça. Ok, tipo 20 paus por mês durante 2 anos é tipo metade da vida útil do telemóvel. Isto é Apple. E mesmo assim o iPhone 5S durou durante quase 10 anos, quase. Não gosto do... Eu adoro o iPhone 5S. Eu tenho de o arranjar porque eu quero usá-lo como o Walkman. Eu tenho tipo uma aplicação para o iOS que só... Tipo... Basicamente, tipo, é um jogo de uma empresa chamada Rare, que é o Cities 2. Eu joguei o original, a meio original, e depois tipo, a sequela ficou grátis tipo, no iPhone e no Android. Eu consegui apanhá-la no iPhone, mas não consegui apanhá-la no Android. Então agora... É. Vou ter de... Vai ser de? Ou arranjar tipo, um dispositivo Apple para jogar aquele jogo específico. Ou comprar o jogo específico tipo, no Android. Ou arranjar no iPhone 5S. Só para jogar um único jogo específico. Epa... E o som, o amplificador de fones do iPhone é tipo tão bom. Eu nunca ouvi música tão boa tipo, em termos de qualidade. Eu não gosto. Não gosto. Tipo, é uma dor de cabeça do caralho para meter música no iPhone. Pronto, o que é que se há de fazer? Lá porque lá está, a cena do iPhone é que tipo, o sistema é tão fechado que há certas cenas que são triviais no Android que são tipo uma dor de cabeça no iOS. Tipo, eu quando quero ouvir música no meu Samsung A20, simplesmente tipo, ligo o fucking cabo USB ao meu PC e tipo, pego a música toda para o meu cartão de memória. Uma coisa que eu sempre achei infernal nos iPhones era passar música para lá. Vou passar música para o iPhone é tipo a pior merda de sempre. Obviamente estás a passar vídeos para o iPhone. Sim, eu tinha que usar cenas externas. Não, para mim passar vídeos é tipo impossível. Eu fui ver, é tipo, impossível. É legitimamente impossível. Eu instalei a aplicação do VLC. Uhum. E simplesmente passava pelo VLC. Era assim que eu via os meus animes. Tanto que eu ainda devo ter aqui alguns animes. Deixa-me ver. Sabia que eu comecei a fazer essa cena? Tipo, meter tipo filmes e tipo filme e séries no meu cartão de memória. Mas eu tenho a primeira temporada de Boku no Hero toda, aqui, por alguma razão. Então, tipo, a minha cena é que tipo, esqueci-me que tipo, tenho ela lá e tipo, o ecrã é pequeno. Depois eu tipo, chego a casa e consigo ver tipo, isto é, tipo, na calma. E, tipo, eu se calhar neste telemóvel, isso. Eu vou simplesmente meter o foda-se, vou meter tipo um anime de 300 episódios e tipo, sempre que estiver na seca ou sei lá, estiver num buraco sem rede. Eu simplesmente saco o telemóvel e dos fones e tipo tu, bora ver anime. Bora ler aquela do Weeb. Eu não tenho visto anime com tanta frequência hoje. É que eu para ver anime, tenho de ser um anime que eu consigo ver tipo uma temporada inteira tipo num dia. Tem de ser tipo um site que não tenha tipo 30 anos de loading. Porque eu tentei ver a Babylon 5 no serviço de streaming que tem plugins que posso tipo, ligar com Torrent. E não vou dizer mais nada. E tu sabes muito bem do que eu estou a falar, porque foste tu que me recomendaste. Sim. E a cena é que tipo, eu estava a ver Babylon 9, que é uma série tipo de meados dos anos 90. E eu sei por causa do CGI, porque aquela, tipo, aquela série puxa boa CGI. É uma mistura de tipo, CGI e tipo real life, tipo próprios práticos, tipo a maquilhagem, tipo os modelos, tipo os aliens todos. E a cena é que, tipo, eu para ver um episódio, eu legitimamente tive de estar um dia inteiro só para, tipo, só para a aplicação, tipo, dar buffer do episódio, do primeiro episódio. E mesmo assim, às vezes, nem se engasgava, tipo, ficava um bocado a cagar. Porque eu tipo, carregava um X e depois, tipo, andava esse X e depois, tipo, tentava carregar um bocado mais, mas tipo, não carregava, tipo, o suficiente para ficar, tipo, fluido, estás a ver? Tipo o YouTube, acho que tu deves viver essa cena tipo, diariamente, de ver YouTube. Depois tipo, andava fora daquilo. Tipo daquele. Ui, eu tenho que ver vídeos de 360p. Consegue ver vídeos de 360p? Eu a queixar-me, tipo, para mim próprio, a queixar-me que o meu telemóvel automaticamente vai para 480p. Por causa da setting do YouTube, porque o meu telemóvel, tipo, o monitor, o ecrã do meu telemóvel é tipo 720p na boa, então, tipo, ele automaticamente vai para tipo 480p. Tipo, não que eu note muito, às vezes, tipo, nem noto, às vezes deixo, tipo, não faz grande diferença, mas é tipo, ele automaticamente vai para 480p por causa daquela cena, tipo, está atrás no YouTube. Olha, eu. Não, agora o YouTube deixou de considerar 720p HD. Também achei isso bem estranho. Porque, tipo, eu não sei se isso vai afetar no algoritmo, porque houve alguém que me disse que vídeos que não são em HD não são recomendados. Eu acho que isso é um bocado peta. Que eu fiquei tipo, por favor que não afete no algoritmo, senão eu estou ainda mais fodido. Postados recentemente, talvez, mas eu tenho vídeos tipo. Sabes aquele meme do. If she breathes, she's a thought. Basicamente, ok, este meme que é de dois gajos, que é tipo um gajo com lightsaber verde, que é tipo all women are queens. E depois outro gajo, ok, vou tentar não barrar muito. E depois outro gajo que chega com um lightsaber do Kylo Ren. If she breathes, she's a thought. Não conheço. Começa os dois a saltar com sabres de luz, por favor, mete isso no YouTube quando tiveres tempo. E depois, existe uma versão, recentemente ganharam uma versão feminina por causa dos Sims. Que é tipo, all men are kings, if he breathes, is a Sim! E falar em Sims, tu viste aquele vídeo daquela gaja que estava a pinchar por subs? Isso parece que tipo, diariamente eu vejo tipo, vídeos desses meus recomendados. Tipo, isto já foi há um tempinho. Basicamente ela estava assim a dizer, epá, se tu não tens $5 para ajudar o teu streamer, tu não devias estar a ver Twitch. A Pokémon tipo mandou para o caralho. Literalmente. Porque, por muito os insultos que dei à Pokémon, tipo, eu acho que ela tipo, percebe que, tipo, não tenho nada contra ela. Ela é uma excelente streamer. Isto é só tipo aquela cena de Pokémon tem tipo, 500 mil pessoas, tipo, 500 gajos de Darcy. Aquela própria faz tipo piadas tipo. Ela tem uma piada qualquer que é tipo, não sei quem, o Simps. Eu vou fazer tipo streamers à noite, tipo, chamo-te por fãs dela, tipo Simps, tipo no gozo. Porque ela tipo, tem noção que há pessoal thirsty por ela. Tipo, né? Mas assim, tipo, a cena dessa streamer é que ela estava tipo, 5€ é uma quantidade irrelevante de dinheiro, 5€, $5 é uma quantidade irrelevante de dinheiro. Então tu podes ser sub do teu streamer favorito. E se tu não tiveres 5€ para doar ao teu streamer, tu não devias estar na Twitch a ver Twitch, okay. E estar a trabalhar. Ok, vamos só tipo só para eu saber, tipo, que eu não, se eu posso ou não dizer isto, é aquela, estamos a falar daquela, só para, tipo, eu acho que sei exatamente o que é que todas as coisas, mas é só para dar contexto para eu, tipo, se posso dizer aquilo que tu, que, tipo, que eu quero dizer. Aquela streamer, quando nós fomos, tipo, ver um Instagram, tu ficaste, tipo, ah, sim, ela está a usar uma coisa que é dos interesses do Tiago. Acabei de dar doxa em problemas, foda-se. Ok, ok, sim, Não falo sobre isso. Não falo sobre isso. Ok, é melhor não, mas ela basicamente, eu vou tentar, tipo, mandar o máximo de eufemismos possíveis para aquelas pessoas que sabem do que é que eu estou a falar, tipo, vão saber exatamente o que é que eu estou a falar. Basicamente, ela estava com um colar que tem uma esfera que só mesmo para, tipo, chamar a atenção. E quem sabe, como diz o senhor Wilson, os manjadores manjarão. Então, a melhor quote, que é tipo, yeah. A melhor cena é que, tipo, ela disse, se 5 horas não são uma, 5 horas não é uma quantidade relevante de dinheiro, então podes usá-la a mim. Então, tipo, chega a Pokimane, se 5 euros não são uma quantidade relevante de dinheiro, tu não precisas dos 5 euros. É, basicamente. Tipo, mesmo assim, estou a falar, tipo, da Pokémon. A Pokémon, tipo, se for preciso, tipo, num dia recebo, tipo, uma doação de 100 dólares. Eu já vi isso acontecer, tipo, nos... Porque lá está, ela faz, tipo, stream highlights e o caralho. Assim, merdas todas. Sim, mas isso é preciso ter muito sucesso para isso. É preciso ter muito sucesso. O pessoal que faz, tipo, literalmente fica, tipo, a ver a stream dela e fica a gravá-la para postar depois no canal deles. Tipo, Pokémon reacts to Michael Reeves. Newest video! Tipo. Ou tipo, a Fed. Que é o Fed Meister, que é o pessoal do Apple TV. Fed reacts to Michael Reeves. A surgical robot video. Ai, eu não vejo muito Michael Reeves. Eu não vejo muito pessoal do Offline TV. Ou melhor, eu não vejo todo o pessoal do Offline TV. Eu, tipo. Tipo, eu é vejo... conteúdo que não me interessa. A única pessoa, tipo, do Offline TV que eu vejo, tipo, religiosamente, quote unquote. É o Michael Reeves. E comecei a ver mais, tipo, conteúdo da namorada dele, que é a Lily Pichu, porque esses dois são, tipo, o casal mais fofo de sempre. Porque é tipo o Michael Reeves, que é tipo, são, é um sociopata, que eu não sei o que é de chamar aquele gajo. Ou é um sociopata, aquele gajo é um psicopata. Ou é viciada em... ok, eu não posso dizer nomes de substâncias. Não. Tu vais nos conseguir um bom ban da Spotify. É, nós vamos levar ban. Spotify, desculpa aí. Spotify, isto... É por desculpa isso que eu vou ouvir o nosso podcast. Nós estamos a dar... listen time... Kill me. É tipo Watch Time, que é tipo a cena do Watch Time do YouTube, só que é tipo a 9 e... E minha cena era esse o argumento, é tipo, nós estamos a dar-vos listen time. O pessoal é... Só quando a gata está a rir. A cena é que tipo, a cena é que é tipo, quando... Ok, eu vou continuar, mas é tipo... temos o Michael Reeves, que é tipo um sociopata. Ou um sádico, não sei, o que lhe quiserem chamar, o gajo. Tipo, ele tem um vídeo que tipo, a cena dela é tipo. Eu podia dizer que Laser Tag era tipo. Eu adorava Laser Tag como era um puto, mas tipo, agora é aborrecido porque. Mas não. Eu só quero mesmo mandar jogos às pessoas. É tipo. Esse gajo é um sádico ou um sociopata, tipo. De geral. Ou um ou outro. Michael Reeves. Estás a ver isto? Eu vou falar em português mesmo, por isso foda-se. Epá, explica-nos. Eu acho que é uma mistura dos dois. Depois tens tipo a Lily Pichu, que são os dois. Que a cena é que a Lily Pichu e o Michael Reeves são exatamente na mesma altura, que são os dois tipo estupidamente baixos. Então, tipo, ah, já. Então tipo, a cena tipo da Lily Pichu é que era tipo esta kawaii streamer e tem a voz tipo. É daquelas gajas que têm a voz bué fininha. Tipo a Wolfie Chu, não sei se já viste um vídeo da Wolfie Chu. Não vejo. Tipo, há uma rapariga que tem assim a voz fininha, não é? Tipo, elas não forçam a voz dela é mesmo assim. Yeah, tipo a Wolfie Chu e a Lil Peach têm a mesma voz tipo fina. Então, tipo, a Lily Peach é tipo esta kawaii youtuber que é tipo mais velha até que o Michael Reeves. Tipo, ela tem tipo 27 e Michael Reeves tem tipo 22, ou caralho. E depois, tipo, a piada é que ele chama a Lily Peach de boomer. Mas é tipo, tu tens esta tipo miudinha fofinha que, ela, tipo, que fez tipo as vozes do Rumba. Viste o meme do Rumba? Tipo, sabes o que é que eu estou a falar? O gritar as neiras quando bate com qualquer coisa? Não. Pô, tu estás a dizer que nunca viste um dos vídeos mais engraçados do YouTube? E depois, tipo, ele mete basicamente a voz fofinha da Lily Peaches e as neiras. E depois, tipo, a fucking... E depois, tipo, o... Tens, tipo, esta kawaii streamer e, tipo, este sociopata... Eu nem sei... É um sociopata, foda-se. Este psicopata autêntico, tipo, tipo, os dois juntos e, tipo, são, tipo, o Apple. Eu nunca vi nenhum vídeo sobre deles juntos. Eu vejo às vezes, é tipo, stream highlights. Porque é tipo, os dois juntos, tipo, Lily Peach, o bêbada, a jogar Super Smash Brothers contra o Michael. Eu vi esse vídeo. É tipo a coisa mais fofa de sempre. Eu vi esse vídeo. Ou tipo, os dois bêbados a comer McDonald's. E tipo, fucking Michael Reeves a comer tipo, $50 de McDonald's. Quem me dera ter $50? Eu não gastava em McDonald's. Eu fiquei tipo... A sério é que eu vi aquilo e eu tipo, yeah, that's a date. Isso sim é um date. Isso é um bom date. Ficar em casa a comer McDonald's, bêbados, a jogar a ouvir merda. É o que eu vou fazer com a minha namorada quando saímos da quarentena. Now that's what I call a good fucking date. Ou Netflix and chill. Hã? Ou Netflix and chill. Ou no meu caso, Pirate Bay and chill. E aqui não, no meu caso é Netflix e chill, porque eu tenho Netflix. Yeah, vai-te foder. Não, eu partilho conta, tipo. Eu partilho conta com 4 gajos, pago uma dinheirinha por mês. Falar nisso, o gajo não pagou, já lhe mandei dinheiro por PayPal e ainda não pagou. Eu já lhe mandámos mensagem. A cena é que, tipo, eu agora, tipo, eu não quero, tipo, subscrever a Netflix. Subscreve o Prime, tens lá bem filmes. Não, não é questão tipo, de subscrever tipo, ao Amazon Prime ou ao Twitch Prime. Se eu alguma vez me subscrever ao Twitch Prime é pela Amazon Prime. E tens portas gratuitos, sempre é uma vantagem. Sim, também. Mas é tipo, a minha cena é que tipo, imagina, eu quero ver, sei lá, diz-me aí um anime. Tipo, vou deixar tipo, Jojo! Imagina, quer ver Jojo's Adventure? Tem que ter uma subscrição no Crunchyroll. Quer não, ver... pode ser na Netflix. Ah, também está na Netflix? Está, a primeira temporada. A dub foi feita pela Adult Swim, se não me engano. Por isso também está no Adult Swim, acho eu. A primeira temporada está na Netflix, acho eu. Deixa-me confirmar. Ok, mas tipo, percebes o que eu quis dizer? Tipo, se eu quiser tipo, ver Jojo's Adventure, tem tipo Crunchyroll. Se eu quiser ver o anime da adaptação da Netflix de Castlevania, que é tipo Top Xuxa, tipo, ainda só vi a primeira temporada, e acho que agora vai ser uma segunda, por isso, Top Xuxa. Tenho de pagar Netflix. Se me apetecer, olha, o que é em Funimation? Na Funimation. Se eu quiser ver Initial D, literalmente o meu anime favorito, tenho de ir, tipo, à porcaria do... Tipo, de abrir uma subscrição no Funimation. A cena é que a Funimation acho que não tem em português. Yeah, também acho que a Funimation também não está disponível. A Crunchyroll tem em português, mal feito, ainda por cima. A Netflix tem português brasileiro. Não, tem português de Portugal. Tem português de Portugal também? Tem, que eu estive a ver. Tipo, Jojo tem lá até a parte 4, que eu tipo, fui agora ver. Até fiquei parvo. Parte 4 é... Diamond is Unbreakable. Ok, mano. É basicamente... David Bowie Murder Mystery. Porque esse gajo, a primeira... Spoilers, by the way, tipo, tirei os fones para tipo. Não vais dar spoilers que eu não vou deixar. Spoilers, porque isto agora é meme. É tipo, basicamente o vilão, o Kira, que é tipo, só para vocês verem tipo, o nível de subtileza que o Araki. É Araki que se diz o nome dele? Sim. Que o Araki tem. O Kira tipo, parece o fucking David Bowie. É isso, não é spoiler. David Bowie fosse uma personagem da anime. Pensa quando. Isso é spoiler, mas o cara é literalmente David Bowie. Tipo, com aquele cabelinho loiro, aquela coisa, tipo, é o fucking David Bowie. Tipo, é uma referência a David Bowie numa série de anime barra mangá só de referências. Que é tipo, Dio é uma referência a literalmente ao cantor Dio. E tipo, a cena é que tipo, se fores ver tipo, as músicas do Dio e comparas tipo, com as histórias de Jojo's Bizarre Adventure. Tipo, a fucking história de Jojo's Bizarre Adventure parte 3 é tipo, parte é tipo uma referência a Dio, porque o vilão chama-se Dio, a Holy Diver, porque é tipo, o Dio vai tipo a fundo do, ok, agora estou literalmente a dar spoilers, o Dio vai tipo ao fundo do mar, e depois tipo, existe uma música do Dio, que é The Chains Are in Egypt. E pronto, é que agora na parte tens para derrotar o Dio. Ai, agora que eu reparei nisso. Que jeito. Tipo, eu cheguei a um ponto em que eu descobri isso. Tipo, Araki, eu já percebi que tu gostas de Dio. Tipo, Não, vais ter que fazer uma coisa. A cena que me irrita é que, tipo, literalmente o melhor, tipo, a melhor tradução de um stand, que é o Dirty Deeds Under Ship, que é tipo da parte 7, 6 ou 7, não sei. Não, 6 é da Jolene Cujo, tipo, toda a gente à espera da adaptação da anime dessa parte. É a parte 7, não é? A corrida das bolas de aço. As corridas das bolas de aço. Nós traduzimos. Não, nós acabámos de banir da Twitch. Shout out to Twitch. Shout out to Spotify. A cena das. A cena é que nós estávamos tipo, com um grupo de amigos e tipo, nós estávamos tipo, na boa, estamos a falar de Jojo e tipo, yeah, tipo, a minha parte favorita é a corrida das bolas, não sei o que é caralho. Oh, espera, Steel Ball Run. Tipo, literalmente, tipo, fui só nós que pensámos nessa piada. Steel Ball Run. Por favor, Araki. Mas yeah, tipo, o vilão da fucking Steel Ball Run, que é o presidente Funny Valentine, que seu nome Valentine. Espera aí, só para não dizer merda, tipo, o nome Valentine da tua gata não é por causa do Funny Valentine? Não, não. É por causa do Cowboy Bebop. Ah, ok. Ah, yeah, Valentine do Cowboy Bebop, que eu ainda não vi essa série. Fala muito bem. Isso, mas tipo, ainda não vi. Não, agora vou. Não, vamos traduzir os títulos de Jojo para português: Phantom Blood, Sangue Fantástico, Parte 2, Battle Tendency, Tendência para Batalha, yeah. Parte 3, Stardust Crusaders, Cruzada de. Não? Cruzada do Pós-Estrelar. Não, do Pós-Estrelado. É, ou isso. Parte 4, Diamond is Unbreakable, Diamante Incobrável. Parte 5. Parte 5. Golden Wing, Ventor, Parte 6, Stone Ocean, Oceano de Pedra, Parte 7, Steel Ball Run, Corrida das Bolas. Porque a cena é que tipo, não existem planos para tipo, dar uma dub para português de Jojo's Bizarre Adventure. Não. Eu queria tanto isso. E depois tipo, uma parte oficial português. João Leão. A parte 8 não é aquela parte do spoilers, by the way, que o Josuke é um marinheiro super gay. Não, nada a ver. Eu não sei o que é que se passa na parte 8. Eu sei que há uma parte em que o fucking Josuke Higashikara é um fucking marinheiro. Não tem nada a ver com a parte 8. Bué gay, que é tipo dois gajos, são os dois tipo estupidamente gays. De ver, mas a cena é que tipo, eu estive a falar com eu acho que acabei de nos levar banido da Twitch, mas foda-se. Lá estou a dizer, tu és caralho. Da Spotify, mas foda-se. Agora, tipo, agora está a gravar, metemos isto no YouTube, metemos isto no... Foda-se. Tipo, o fucking... A resenha, tipo, tu vês sempre o Josuke e o outro gajo, que eu não sei o nome, com, tipo, sempre com gajas. Por algum motivo. E tipo, um gajo literalmente com a pose mais... Não, a Jorjolian nem se passa no mesmo universo da Diamond and Breakpoint, primeiro. Segundo, passa-se no mesmo universo da Silver Run, que é outro universo. A partir da Silver Run, o universo... É o mesmo universo, só que tem tipo os mesmos personagens. Tipo, o Josuke ainda é o Josuke, só que não é o mesmo Josuke. O Josuke, ele, tipo, basicamente, ele dá-se o nome a si mesmo de Josuke. Porque ele nem sequer sabe quem é. O marinheiro. O marinheiro. Porque, tipo, isto não é spoiler nenhum, isto está na fucking Wikipédia. Ele dá-se um nome a si mesmo e não se lembra de nada. E é os enrolados da história, ele se lembra de quem é. Ok. Porque após dele, tipo, após mais, tipo, mais... Ah, uma série conhecida pelas suas poses. Tipo, é só tipo metade do meme do Josuke, que é tipo, do you even pose? Tipo, porque a quantidade de poses, tipo, é poses épicas daquela série, tipo. A minha favorita, as minhas favoritas são a do Joseph e aquela que o Dio faz quando está a fazer o Eddie. Eddie! Se alguma vez fizer cosplay de Dio numa convenção, tipo na Comic Con ou no Iver, quando tipo, voltarem a abrir, e vocês me virem cosplay de Dio, preparem-se para ouvir, tipo, do outro lado da convenção. Que vou literalmente passar a puta da convenção e estar. E tipo, Zalardo! Aqui eu estou, né? Se alguma vez fizer cosplay, eu não sei o que é que vai ser. Tipo, vai ser tipo, e depois o pior é tipo, se nós formos, depois da convenção formos ver, vamos estar com tipo pessoal, principalmente amigo teu, porque conheço mais pessoal, tipo, de fora de Viseu. Tipo, vamos com o pessoal, tipo, provavelmente vamos ver e vamos ficar todos fodidos. Eu não. Na personagem de Dio, porque eu estou vestido de Dio e tu tipo, vou entrar em personagem. E vou ficar tipo, vou andar na rua e vou andar, oh, Mukota Kurunoka, tipo um poste. E se isso acontecer, eu quero que tu graves. Porque eu quero que tu graves e quero que cometas no canal Shitpost e queres tipo, e quero que metas um link para isso. Não, quero que metas tipo no teu fucking Twitter e depois tipo metas tipo. Este é o. Tipo, quero que literalmente até que seja. Este é o tipo de amigos que eu tenho. É literalmente só o texto. Tagas-me e metes esse vídeo. Estou eu tipo mandar tipo referências a Jorge ao post. Vestido tipo totalmente de Dio. Tipo, sapatinho de Alfio, caralho. Vai ser tipo. Poste Dio. Poste Dio. Bem, já sabemos o que é este podcast, é tanto vídeo, tem tanto listen. Ai. Oh, fuck. Foda-se tudo. Ai, eu tipo, a minha cena tipo das convenções é que eu gostava de ir de carro. Gostava de ir no meu carro, toda vez. Não, mas a cena é tipo, tu tens aquelas leis estúpidas para entrar a Lisboa, tens tipo um carro a partir de um certo ano por causa de emissões e ou turístico e o caralho. Tipo, não pode nenhum tipo do carro que pode entrar em Lisboa. E depois tipo a cena é que tipo, eu gostava de ir no meu AX, porque tipo aquela porcaria bebe tipo. Só para tu tens o consumo da velocidade daquela porcaria tipo 3 litros ao cheio. Tipo, não, tipo, eu meto gás óleo, tipo, eu no início do mês meto tipo, este tanto de gás óleo, só volto a meter tipo. Só diz que depois é que tem de abastecer. Pá, isto é assim. Epá, eu tenho uma carrinha de 86. Vamos, é uma carrinha de caixa aberta. vai-se tudo atrás. Tu vais-me mandar uma foto ou estás-me a mandar uma foto da carrinha que eu quero dela. Eu tenho andado na seca da quarentena. A carrinha não é bem minha. É tipo minha e do meu pai. O meu pai disse que se quiser fico, posso pegar ela quando quiser. Resumindo. Não posso pegar no carro. No carro tenho que pedir permissão. Mas na carrinha posso pegar nela quando quiser. Não foi da última vez que andaste no carro do teu pai que o riscaste ao caralho? Basicamente, eu virei cedo demais. Virei tarde demais. Isso é normal. Ya, yeah, eu a virar, não virei o volante todo, virei pouquinho, virei tipo 50% em vez de tinha que virar mesmo 100%, tinha que virar tudo. E eu virei só 50% e tipo bati contra um posto de sítio e risquei um bocadinho da matrícula. O quê? Arriscaste tipo a matrícula ou não arriscaste tipo? Eu pensei que tipo. Não, risquei tipo. Tinhas feito mais dano, pensei que tinhas tipo. Ah, tipo, não, não. Nos máximos tinhas partido tipo um bocado para-choques. Não. Só... By the way, são feitos para se partir. Eu arrisquei um bocado de matrícula e para-choques. Para-choques é feito exatamente para esse tipo de merdas. É um galho tipo um parafuso da matrícula. Foda-se. Ele não deixa mexer no carro por causa disso. Não, tipo, eu peguei no carro depois disso. Eu cheguei a pegar no carro. Na boa, só tenho que pedir permissão. Agora é tipo. Estou na seca na quarentena que no outro dia. Tipo, eu pintei a carrinha. Peguei no coisa de spray, no expressor, não sei como é que aquilo se chama, pá. Aerógrafo. Aerógrafo. E pintei a carrinha. Peguei em tinta, tinha lá tinta. Pintaste de cor. Estava a pensar que já estava a pensar em pintar a carrinha à bué. Já tinha lá a tinta comprada. Então tipo, estava à espera de um dia para pintar e eu simplesmente cheguei lá, ok, pintou. E eu lá porque... esse tipo de coisas, só que tipo, como eu tenho aulas e tenho tipo de trabalhar para a empresa, tipo, porque eu gostava tipo, de estar a trabalhar no meu carro, porque eu, não é o meu carro. E, tipo... Primeiro, meus pais também nunca metem aquela merda na garagem, minha mãe. É o popó do menino toaster. É o primeiro popó. Oi? Olha, ao menos tens aquela cena, se já tens a carrinha, já não tens mais roupa para não ver a visão. Sim, mas aquilo é muito chato de conduzir. Porquê? É assim tão velha? É de 86. Eu viro o volante para um lado, o volante faz a força toda para o outro. É que ah, não tens a força. Faz uma força de caraças. Okay, então, tipo, eu conduzi um carro, acabadinho de comprar. Eu conduzi um fucking Audi. Audi é a marca de luz. Então, olha, acho que conduzi o meu AX. O meu AX é bué fácil de conduzir. Eu conduzi a direção assistida. É bué, tipo, leve. Então, tipo, eu virar aquilo, eu fazia tudo às mil maravilhas e etc, etc. O carro, por exemplo, a carrinha, até o carro do meu pai, se eu fizer uma rotunda à segunda, o carro morre a meio. Tem que ter primeiro, então? Não, tem que ter terceira. Terceira? Já. Yeah. Tipo, o carro parece estar a morrer se eu meto a segunda, estás a ver? Estás a ver quando tem... Peraí, não, eu estou a tentar usar o meu conhecimento de mecânica e roubo, para quem ainda se lembra desse meme, porque também sou um bocado boomer. Tipo, a cena de... Porque, tipo, a cena da transmissão, acho que, tipo, já deves saber essa merda. É, tipo, o objetivo é, tipo, trazer as rotações da cambota para, tipo, as rotações da roda. Acho que eles, tipo, dizem isso, tipo... Porque é que tens de ter mudanças? O que eu estou a falar é, se eu meter o carro na segunda... Se eu meter o carro a segunda, numa rotunda, eu estou, tipo, a 20 e as rotações ficam bem altas. Sim, é só o objetivo... Sim, é o suposto de se fazer. Ficam, tipo, demasiado altas. Ok, então tipo, tem uma segunda... Isso chamamos uma segunda muito alta. Tipo, teu rácio está assim esquisito. Então, tipo... Eu tenho também que... Diz que obrigatoriamente conduzir nas nacionais a terceira. Eu, no carro, meu pai tem que conduzir a quarta. E quando não é a quinta. Caraca, são umas peças com um rácio muito, muito pequeno. Ou se calhar o motor é que é muito fraco. Não, o carro anda para caralho, meu. Mas se eu meter a terceira às rotações, e se eu meter a terceira, as rotações chovem para caralho. Sobem tipo logo, quase logo no vermelho. Nunca conduziste um Mercedes antigo, pois não? Não. Havias de conduzir um o carro antigo, sabes porquê? Mais luxo que eu conduzi foi... Pá, depois de ter tirado a carta. Depois de ter tirado a carta foi logo a quarentena, por isso acho que foi mesmo o Audi A5. De que ano, mais ou menos? Anos 90, anos... Não, o Audi A5 das aulas, da escola. Ah, ok. Só alto carriço. Motores a diesel. De yeah. Dois Volkswagen, que eles, eu sei que esses motores são os 1.9 TDI, que são motores. São altos motores. Yeah. Não sei se são 1.9, se é 2 litros, mas é... Eu não tem nada de carros. A cena é que, tipo, este gajo, esse é tipo, o pai dele, eu posso dizer isto? Não. É só a marca do carro? Não, não digas. Não ok, digas. Basicamente, este gajo disse que o carro dele era uma marca, eu vou dizer a marca tipo, que tu disseste que era. Esse gajo disse, ah, o okay, carro isso. Do pai dele. É isso que eu estou a dizer, só vou dizer literalmente a marca do carro, não vou dizer, tipo, detalhes. Tipo, esse gajo vira-se, o meu pai comprou um Mercedes. Resumindo, eu não sei o que é aquela merda, é um Mercedes. Até ao dia que esse caralho, por causa de uma cena da escola, tive de vir à minha casa, vem jantar à minha casa. A casa antes de eu mudar de casa, que agora não estou na mesma casa quando ele veio com isso. Ele também já veio esta à minha nova casa. Castlevania a noite toda. Yeah, se tivesse comigo, fiz uma diária a ver Castlevania. Vamos ver Castlevania Top Xuxa, isso é. Então, tipo, este gajo, tipo, eu pensei, tipo, ok, um Mercedes. Tipo, um Mercedes é tipo os comuns, os classe C, os 190, são esse tipo de carros. Até que eu vejo o carro deste gajo, do pai deste gajo. É tipo um Chevrolet, posso dizer um modelo? Não era Chevrolet, era Toyota. Aquele carro era o carro da minha mãe. Ah, aquele é o carro da tua mãe? Aquele preto pequenito? Tu sabes de quando é que eu estou a falar? Sim, eu sei. É tipo, eu literalmente, eu não entendo nada. Eu entendo tão pouco de marcas de carros que eu confundi a marca de carro do meu pai. É tipo, o meu pai comprou Mercedes. É tipo fucking Chevrolet. Tipo, cujos símbolos não têm nada a ver um com o outro. Eu fico tipo... Livi, isto não é difícil. Não, eu não entendo nada de carros. Esse ano é que, tipo, já viste a quantidade de temas que nós, tipo, voámos? Tipo, nós agora, tipo, chegamos a um ponto e estamos a falar, tipo, marcas de carro. Já. Yeah. Por acaso ia fazer essa comparação, se tivéssemos, tipo, seguido o tema que tínhamos planeado, que é, tipo, o Marvel vs DC. Exatamente. Tipo, DC é, tipo, falar, tipo, Mercedes vs BMW. Já, yeah, o tema de podcast, Marvel vs DC. Uma hora e meia depois, carros. Falámos tudo menos Marvel vs DC. Eu acho que é por isso que o podcast tem sucesso, é porque tipo, nós falamos tudo menos o tema do podcast. Tipo, os primeiros tipo, 10 minutos é tipo o tema do podcast, depois tipo, o resto é tipo conversa aleatória. Não, nós ainda nem tocámos no Marvel vs DC, nós começamos a falar de Valorant. Eu acho que tipo, nós tipo, neste podcast nem vamos tocar nisso. Vamos ficar tipo, vamos tipo, deixar tipo podcast assim. Tipo podcast sem tema aleatório. Tipo podcast temas aleatórios, porque já temos quase em 2 horas. Yeah, eu tenho que. Nós não podemos ultrapassar as 2 horas. Não, então se calhar é melhor acabar os podcasts por aqui, não acho? Estamos literalmente a tipo a 10 minutos das. Yeah, tipo, ultrapassar as 2 horas, porque o site, quando faço o upload, ele limita-me as 2 horas. Ok, então. Acabamos por aqui. Yeah. E metemos um novo. By the way. Ok, sim. Não. Eu falo isto fora do podcast. Que este é melhor falar fora do podcast. Que estava a perguntar tipo sobre. Ok, never mind. Olha, então é isso. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Nosso linktree está na descrição do podcast. E provavelmente se isto estiver no YouTube, não sei se isto ainda vai estar no YouTube. Ou se vai estar no dia próximo. Se tiver no YouTube, começou a crescer o canal do YouTube, muito provavelmente vai estar na descrição. E os comentários, se vocês escreverem comentários, eu vou tentar lê-los. posso não me lembrar, por isso. Não, eu simplesmente chego, tipo, se é para o canal que eu estou a pensar, eu simplesmente chego lá e tipo, dou-te permissão para editar. Para editor. Yeah, eu acho que é melhor ficar tu, se tu a gerir o canal, porque tu basicamente tens uma melhor memória para esse tipo de merdas que eu. Exato. Não é que tu vais gerir o canal. A única coisa que eu faço é tipo, editar mesmo merdas e ler os comentários. Eu gero o meu canal, o shitpost, embora que não tenha visualização nenhuma, é só mesmo merdas que eu meto para lá. Tipo, o canal normal. Tipo, não tenho que trocar de conta. É que ele faz tudo sozinho. Porque, okay. Tipo, eu declarei-me. Eu meti lá no livrinho shitpost que eu sou a minha conta principal como administrador do canal. Ok. Então eu posso fazer isso. Tanto que se for preciso, eu chegava lá tipo à conta do, vamos imaginar, do podcast e metia a mim e a ti como administrador e tínhamos que mais nos chatear com aquilo. Podíamos esquecer da palavra passa e tudo. Bem, okay. Que não convinha. Pois. Ok, só quero meter tipo um pequeno anúncio antes tipo, de terminarmos isto a sério. Eu ando à caça de uma PlayStation 2 Slim, tipo, não me importa que ela, tipo, mas eu não quero ficar com a tua PlayStation 2 Slim, tipo, não me importa que ela tenha tipo alguns erros, tipo, que esteja tipo, ah, não lê jogos, eu compro um laser se for preciso, mas tipo, se quem tiver tipo uma PlayStation 2 que se queira livrar dela, tipo, com força, ou tipo jogos de DS, ou jogos de Game Boy, por favor que me contacte no meu Instagram e depois falamos sobre isso. Ok, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste shit show. Quer dizer, podcast. Então é isso. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Vai estar tudo no link, igualmente, na descrição do YouTube. Se gostarem do podcast, deem like, estrelinhas, onde quer que estejam a ver este podcast. Subscrevam se estiverem no YouTube ou deem follow se estiverem no Spotify e sigam também se estiverem no Apple Podcast. Então é isso, gente. Até à próxima. Se cuidem. E nos vemos. E bebam água. Lavem as mãos. Ok. Fomos. Tchau.